Bom dia, voo no 271, informação hotel. Recife, aprovado nível 390, tá falando cópia? Recife 390, rota via Perito 58, decola no zero, com a esquerda, descida Pucajamo, transição Caju, 5043 do transponder, controle aperto 198. Recife 390 via Perito 58, na saída Pucajamo, Aracaju. Acena transponder 5043, controle 119-18, gol 1271. Confere, chama quando salvar, puxa e acionar. Camarada, então. Comando Gol 1271, botão 5, pushback, funcionamento. 0551, 271. Autorizado, semana ataque, 271.